vamos abrir a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Marcos 8, 1. Ali diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão, desmaiarão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, quebrou-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Amém, irmãos? Bom, vocês podem pensar o que tem de bênção, de algo mais. Vocês talvez já leram essa palavra algumas vezes ou muitas vezes. Nós vimos uma coisa no seminário, que quase sempre que aparece a palavra bênção, tem uma outra palavra perto da palavra bênção. Qual era a palavra? Multiplicação. Bênção está ligado com abundância, com fartura. Nunca alguém pode dizer: estou abençoado, e viver na escassez. Bênção tem a ver com multiplicação, e aqui diz que Jesus abençoou os peixinhos e se tornaram muitos, milhares, 4.000 homens, mais crianças, mais mulheres que não foram contadas. Então aqui talvez tinha 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, é possível. Jesus, ele vai fazendo aqui um milagre, que nós chamamos do milagre da multiplicação. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver o milagre ao contrário na vida dos discípulos, aqui nessa palavra. Você vai ver que quando não tinha comida, 3 dias já ouvindo a palavra de Deus, num lugar desértico, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, aí no verso 4, poderá alguém fartá-los de pão aqui neste deserto? A pergunta do lado humano tem uma resposta: pode alguém fartar esta multidão? A resposta humana é não. Você viu o título que está aí nessa palavra? Tem um título antes do capítulo 8 ali, viram? A segunda multiplicação dos pães. Lá no capítulo 6, pouco tempo atrás, houve a primeira multiplicação. Lá foram 5.000 homens saciados na sua fome. De novo, lá devia ter 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Os discípulos assistiram à primeira multiplicação. Passaram alguns dias, a mesma situação voltou. E eles fizeram uma pergunta que, Deus me perdoe, a gente diria isso, né? Mas eles perguntaram assim: tem alguém que pode resolver essa situação? A resposta é: não tem ninguém. Da onde vai sair pão? Mas antes de falar em pão, eles falaram: quem poderá fazer isso? Parece que eles não tiveram memória. Se esqueceram de poucos dias atrás, uma bênção fantástica, algo nunca visto, eles esqueceram. Se Jesus tivesse feito aqui no nosso meio um milagre desses, digamos, tinha terminado, nós estávamos num casamento, por exemplo, terminou a comida ali pela metade, a família se calculou mal. Chamaram Jesus, ele multiplicou. Daqui uns dias tem um casamento de uma outra família aqui da igreja, acontece a mesma coisa. Seria simples, Jesus, vem cá, nós vimos o Senhor fazer há poucos dias, faz de novo, e Jesus faria de novo. Mas eles viram, e deu um bloqueio mental. Como é que chama esse negócio aí de esquecimento? É amnésia, né? É isso mesmo? Deu uma amnésia, esqueceram tudo. Quem estava com eles? Era ninguém menos que Jesus. Jesus perguntou a eles: quantos pães vocês têm? Sete. Preste atenção uma coisa. Sete é o número da obra de Deus. Em quantos dias Deus fez o mundo? Sete. Esse número é o número da ação de Deus. Está algo se preparando para uma grande ação de Deus aqui. Está no meio de uma crise de falta de alimentos, no meio do que qualquer um chamaria de um problemão, está se preparando um milagre para Deus fazer de novo. É isso que está aqui. E Jesus então ainda quebrou aqueles pães e os deu graças a Deus pelos pães. E depois os peixinhos, a mesma coisa. Quantos peixinhos? E olha o que diz a Bíblia: não é peixões, é peixinho mesmo. Talvez algumas coisas tipo assim, os nossos lambaris, as nossas sardinhas pequenas, é peixinho mesmo. Talvez o incrédulo, e que Deus nos livre de estar entre os incrédulos, íamos dizer: só isso? É ou não é? Os olhos humanos, eles não conseguem crer, porque a Bíblia diz que a fé é algo do coração. Quando nós olhamos com os olhos, nós vamos dizer: só isso? Esse pouquinho, os sete pães, já era um pouco. Agora alguém me aparece com os peixinhos. Alguém diria: isso é nada. E era nada mesmo. Se alguém dissesse: pode comer sozinho, isso aí mata a tua fome. E cá entre nós, hein? Sete pãozinhos depois de 3 dias sem comer, que diz aqui na Bíblia, sete pãozinhos eu como sozinho. E vocês? Os homens aí, come ou não come? Bota aquele peixinho dentro e manda. Bota aquela sardinha, aqueles lambaris. Sete é só para mim. E os outros 3.999 homens ficam sem comida. E as crianças ficam sem comida. E as mulheres ficam sem comida. Aquele é só para mim. Pois algo que daria para um homem só, Deus transforma de maneira que todos vão comer. Agora, Jesus mostra, antes do milagre, Jesus mostra o coração dele. Ele viu aquela situação e disse: tenho compaixão desta gente. Tenho compaixão. Não pense que Jesus não enxerga as tuas necessidades. Nunca pense isso. A outra coisa que você nunca deve pensar, que ele não pode suprir as tuas necessidades. A compaixão dele move a ação dele. Mas antes de ele agir, escute agora, você tem que entregar algo. Olha aqui, antes do milagre, alguém precisou entregar os pães. Antes do milagre, alguém precisou entregar os peixinhos. Não podia ser egoísta naquela hora. Se alguém, por egoísmo, fosse solucionar o seu problema e comer sozinho, teria se perdido o milagre. Teria se perdido. E o Senhor fez o milagre. No milagre anterior, lá do capítulo 6, a primeira multiplicação, lá o milagre foi na Galileia, no meio do povo judeu. E diz lá que eles recolheram as sobras 12 cestos cheios. 12, olha só como tem a Bíblia, tem sabedoria nela. Era o número das tribos de Israel. Então o Senhor quer dizer, tem pão para alimentar e tem ainda para sobrar para todo Israel comer. Na primeira multiplicação. Na segunda, sabe quem está ali? Não são os judeus. Jesus estava num território vizinho estrangeiro. Era numa cidade chamada, um lugar de Decápolis, 10 cidades, onde moravam antiga colônia grega ali. E agora ali também tem um milagre. E a obra de Deus é também para os não judeus. E sobram 7 cestos cheios. 7 quer dizer que assim como tem pão para Israel, tem pão para os não de Israel. Tem pão para o mundo inteiro. É isso que está aqui. Lá sobrou 12 cestos, lá sobrou pouco. Aqui sobrou 7. Como, pastor? O cestinho que sobrou lá era a mochila. Encheram ainda 12 mochilinhas pequenas. São palavras diferentes para falar de cesto, da primeira multiplicação para a segunda. Que nem um homem e uma mulher carrega uma bolsa, sobrou 12 bolsas de pães. Não era muito. Agora aqui sobrou 7 cestos. Só que o cesto que fala aqui, fala lá em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo foi descido numa muralha dentro de um cesto. Era um cesto que cabia um homem dentro. Então aqui quer dizer tem uma abundância tão grande de pães, 7 cestões. Sobrou muita coisa. Quando Deus faz algo, outra verdade espiritual, sempre Ele faz em abundância para sobrar. Deus não faz as coisas pela metade e nem também assim, ó, em cima do limite, que a gente quando vai numa casa ou em casa mesmo, se assim, um dia a gente faz pouca comida, a cozinheira se enganou. Eu tenho uma teoria. Sempre que se faz pouca comida, sobra. Não sei na sua casa, lá em casa, às vezes acontece, vamos comer o que sobrou de ontem, mas aí ficou meio pouco, e ainda sobra a sobra. Sabe por que que sobra? Todo mundo se encolhe um pouquinho. É, é pouco, aí vamos comer menos hoje. Essa é a minha teoria, agora não fica fazendo isso aí todos os dias, tá? Sempre que tem pouco, sobra. Agora, gente, eles encheram 7 cestos. E aqui que eu quero levar nós hoje à noite. Você já comeu os pães de Deus, não comeu? Você tem sido abençoado por Deus. Nós podemos chamar todas as bênçãos derramadas sobre nós, saúde, cura, livramentos, paz no seu coração, tudo que Deus dá, isso é pão do céu para ti. Já comeu esses pães? Já experimentou um milagre na tua vida? É um milagre que é para todos nós. Agora, a palavra que termina dizendo que tem 12, tem 7 ainda, cestos cheios. Cestões. Uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, e muitos de nós aprendemos em casa, não se bota comida fora. Ainda mais pão. Pão parece ter um toque meio assim especial nele, digo quase como que sagrado. Não se bota pão fora. Até às vezes o pão que fica velho, a gente faz alguma coisa lá, ou às vezes torra, e aproveita e reaproveita de novo. Tem 7 cestos cheios de pães. Você já comeu, e agora? O que será que eles fizeram dos 7? Não diz aqui na Bíblia. Mas eu quero trazer isso para nós. Deve ter gente, e tem, muita gente necessitando de comer o pão de Deus aí fora. Tem muita gente, você conhece amigos, seja vizinhos do trabalho, tem milhares, milhões de pessoas. Só aqui em Canoas, quase 400 mil pessoas. A maioria delas nunca comeu o pão do céu, nunca experimentou o que nós já temos experimentado. Nunca. E nós podemos levar isso para elas. E devemos levar o pão. Por isso que eu digo, final do seminário, nos alimentamos, recebemos, mas não é para engordar. é para levar. E eu quero te perguntar nessa noite, se você é um desses homens, dessas mulheres, que está disposto a levar o que o Senhor tem te dado. Está disposto a levar? Queres levar? Esta semana tu quer visitar alguém, quer orar por alguém, queres fazer algo por alguém, levar o pão do céu, sabendo que o Senhor proverá sempre mais, mais e mais. Não tenha medo. Não tenha vergonha, hoje pela manhã ainda falamos, a posição que Cristo nos elevou é uma altíssima posição. Pode ser que alguns de nós tenham assim uma timidez pecaminosa, vou chamar ela, que quando você tem uma oportunidade, Deus abre a oportunidade para você dar pão para alguém, para você dar Jesus para alguém, afinal, Ele é o pão da vida, e aí nós nos encolhemos e comemos o pão sozinhos. Ficamos com Jesus só para nós. Se alguém tivesse ficado com os pãezinhos e os peixes só para si, não teria ocorrido o milagre. E quem leva o pão para as multidões, você viu ali? São os discípulos, são os que amam a Deus, são esses que levam. Mas pastor, eu não tenho condições. Como que não? Se alguém te desse agora literalmente um pão, um cestinho de pão e diz, ó, entrega lá na rua do lado de lá, você não entregaria? É simples, é isso, agora a única coisa é abrir a sua boca e dizer para as pessoas, Jesus te ama, Jesus quer sarar a tua vida, Jesus isso, Jesus aquilo, é só isso para dizer. Mas pastor, eu nunca estudei, precisa estudar, para dizer o que Jesus fez na tua vida, não precisa. Uma pessoa me encontrou aqui no culto hoje, antes de começar, e me disse, pastor, que bênção, que transformação, falando de uma situação pessoal sua que eu conheço, e me disse assim, só Jesus, mas aquele só Jesus, já que Jesus já está trabalhando na situação, é claro que é só Jesus, é claro, quando tem uma situação assim ó, terrível, uma situação de escassez, uma situação aqui de deserto, é a oportunidade para o Senhor fazer o milagre. Só não podemos pensar como os discípulos. Poderá alguém fartá-los? O que, que nós vamos dizer? Sim, poderá. Quem? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu quero hoje orar por todos vocês que querem levar pão de Deus para os outros. Hoje eu não vou orar para nós comer o pão. É, pelo menos nesse primeiro momento, ao final, quem tem necessidade, sim. Mas nesse primeiro momento, nós vamos dizer, Deus, eu quero levar o que eu tenho recebido. Eu não vou guardar só para mim, Senhor. Eu não vou ficar aí deixando mofar dentro do meu coração a palavra do Senhor. Eu não vou deixar isso morrer dentro de mim. Eu vou levar para os outros. E sabe, tem uma coisa, um princípio espiritual. Quanto você mais dá, mais você recebe. Isso vale para coisas materiais e vale para coisas espirituais. Quanto você mais dá, mais você recebe. Quanto você mais faz pelos outros, mais Deus fará por ti. Mas pastor, eu tenho feito e estou sendo esquecido por Deus. Calma. Você não pode dizer isso. Não seja injusto com Deus. Uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, há um tempo atrás eu não conhecia Deus, e eu xinguei Deus, e até disse uns palavrões para Deus. Estava aqui no seminário, e veio me procurar. Será que Deus me perdoa porque eu ofendi Ele? E eu lhe perguntei, tu te arrependeu? Porque ele disse aquilo na ignorância, que não conhecia Deus mesmo. Tu te arrependeu de todo o teu coração? Se eu me arrependi, pastor, esse homem estava aqui no seminário e foi curado dessa dor que ele tinha, porque ele tinha uma dor de ter ofendido Deus, e ainda bem que tinha dor, pior é ofender e não ter dor mais nenhuma, aí a coisa está muito feia, e esse homem pôde ir embora, eles vão dizer isso que eu estou falando, ele comeu o pão do céu, ele era um faminto, estava miserável, o coração dele mal, mal, mal, e ele veio me perguntar, será que eu sou perdoado? Eu disse, sim, tu é perdoado. Foi isso ensinado aqui, foi ministrado aqui no seminário no fim de semana. Então eu quero que nós possamos pegar esse pão de Deus, não deixar dentro dos cestos, não deixar estragar esse pão, mas levar para outros. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, aleluia! Aleluia, Deus! Não tenha memória curta, não tenha memória de esquecimento. O Deus que fez a primeira vez fará a segunda, fará a terceira, fará quantas vezes forem necessárias para te abençoar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Pede para Deus que você quer levar o pão para os outros. Agora não pede para ti. Pede para Deus, eu quero levar pão do Senhor para os outros. Hoje eu estou dando uma ênfase evangelística. Não tanto de se alimentar a si, mas de pegar os cestos que sobraram e levar aos outros. Davi, ainda jovem ali pelos 15 anos, seus irmãos estavam numa frente de batalha na guerra, e o pai dele mandou, Davi, leva pães lá para os teus 3 irmãos que estão na guerra. Davi leva queijo para o comandante. E Davi levou. Davi levou. Talvez você sabe de gente que está sofrendo, está em lutas. E você pode levar pão de Deus, queijo de Deus. Pense em algumas pessoas para quem você quer levar o pão. Podes levar um presente para ela também, literalmente um presente, mas leve junto a palavra, o evangelho. Pense em algumas pessoas. Pessoas que também estão no deserto, como aquela multidão. Se você diz, mas eu tenho pouco. É, os discípulos também tinham pouco. Só 7 pães. Entrega o teu pouco, que seja conhecimento, entregue para o Senhor. Entregue a tua pouca coragem. Senhor, eu tenho pouca coragem, mas entrego a ti. Senhor, eu ainda nem te amo corretamente. Entrega então o teu pouco amor também para ele. Entrega. Ele não vai desprezar porque é pouco. Assim como não desprezou aqueles poucos peixinhos, aquelas poucas sardinhas. Entregue isso na mão do Senhor. Vai se multiplicar na mão do Senhor. Pessoas que você ama, pessoas talvez que você tem dificuldade com elas também, outras, leve. Se guardar no cesto do teu coração esses pães, eles vão ficar velhos e vão estragar. Vão embolorar e se perder. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E hoje a palavra nos empurra para fora, para pegar pães e distribuir por onde andemos. Obrigado pela tua compaixão, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo que tens feito por nós, está fazendo hoje. E depois de se alimentar, é hora de trabalhar. Os cestos estão cheios. A obra do Senhor agora está completa da tua parte, mas incompleta da nossa. Porque é hora de nós pôr a mão no arado e levar o pão do céu para os outros. Continue na presença de Deus. Continue.